Ouviu falar palavras indizíveis, segredos escondidos que não desceram aos corações. O apóstolo escreve em sua carta que é mistério como aconteceu. Se foi dentro do corpo ou em espírito, ele foi levado até a presença de Deus. Imagine a emoção ao ver aquele que está sentado além do universo. Ele é o Pai da eternidade. Imagine a sensação ao escutar uma canção sendo entoada ali no céu. Anjos cantando. Sobre a morte, aquele que é, aquele que vem, aquele que é e pra sombra de ser. Levou nossas dores, matou os pecados, abriu mão do trono, foi crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, à direita do Pai ele se assentou. Glória, glória, glória. Poderoso, glória, é perfeito, glória, majestoso, glória, invencível, glória, Deus tremendo, glória, para sempre, glória, glória, glória, glória, quando a face do Cordeiro então se revelar, quando as portas se abrirem. Se prostrarem na imensidão, quando o livro for aberto com a revelação, quando a orquestra da vitória começa a tocar, como ninguém nunca adorou, eu vou adorar. Glória, quando a face do Cordeiro então se revelar, quando as portas se abrirem e a igreja entrar, quando o seu timbre poderoso tremer os umbrais, quando a fumaça de Isaías revelar sua paz. Quando os astros se prostrarem na imensidão, quando o livro for aberto com a revelação, quando a orquestra da vitória começa a tocar, como ninguém nunca adorou, eu vou adorar. Eu vou adorar. Adorar, adorar como ninguém nunca, nunca adorou. Eu vou adorar, adorar. Aleluia.